Seja bem-vindo a essa meditação. Ela está sendo gravada no dia 4 de abril de 2020. Você pode usar ela em qualquer momento, mas ela está sendo gravada especificamente para ser usada nesse dia, no momento em que dois planetas estão entrando em contato, ou estão entrando em conjunção. O horário é 10h45. Horário de Nova York, 11h45, horário no Rio de Janeiro, da noite, 10h45 da noite em Nova York, 11h45 da noite no Rio. E o planeta Júpiter e Plutão, nesse momento, nesse horário, vão entrar em conjunção. E é por isso que eles escolheram esse horário para fazer essa meditação mundial. O planeta Júpiter é um planeta que traz energia de transformação e de renascença. E o planeta Plutão tem uma energia de expansão. Então, ele faz crescer ou ajuda a crescer a energia de transformação e renascença. Então, a gente vai usar esse apoio dos planetas para acrescentar a nossa meditação, acrescentar essa energia de amor e de paz e de transformação que a gente vai mandar para o nosso planeta inteiro com essa meditação. E como o planeta Plutão, com muitas pessoas meditando ao mesmo tempo, a gente traz essa energia, essa mesma energia de expansão e de renascimento. Então vamos começar numa postura bem confortável. Você pode sentar na cadeira ou deitar, o que for melhor para você, o que for mais confortável. E vamos começar hoje dando uma espécie de limpeza no sistema nervoso. E aí a gente vai começar a trabalhar com a energia de transformação. Começa trazendo a sua consciência para todos os lugares onde o seu corpo está entrando em contato com sua cadeira, com sua cama, com o sofá, com o seu tapete de yoga. E respira, respira e repara esses lugares de contato. Inspirando, expirando. E na próxima expiração, começa a imaginar que você está soltando toda a preocupação, todo o estresse físico, emocional, mental, o que for. Você está, com a expiração, você está soltando qualquer energia que não está te ajudando nesse momento, soltando para a Terra por esses pontos de contato. Imagina o nosso planeta puxando de você essas energias que não estão te ajudando. E se os pensamentos começarem a entrar, especialmente nesses momentos de silêncio, quando eu não estou falando, tenha muita paciência com si mesmo. Repara o pensamento, aí volta para a respiração, volta para os pontos de contato e volta com essa intenção de deixar tudo que vocês não está precisando nesse momento soltar pelos pontos de contato. E traz a sua consciência também para essa realidade de ser apoiado pela Terra, como nós somos apoiados nesse momento pelo nosso planeta. Apoiados fisicamente e apoiados energeticamente. Trazendo para a consciência a imagem de todas as árvores no nosso planeta, todos os legumes que estão crescendo nesse momento para nos dá comida, todas as frutas, toda a água que a terra nos traz, e começa a mandar a sua gratidão para a terra, para o nosso planeta. Gratidão por tudo que ela nos dá. E aí, imagina que você está entrando numa nave espacial e ela está te levando para fora da nossa Terra, para fora do nosso planeta. E enquanto você está indo para o espaço, eu quero que você vire e olhe para a nossa Terra, para o nosso planeta. E repara como ela é linda, como a Terra é linda, os azuis, os verdes, toda a água. De repente você pode até ver umas nuvens. E fica apreciando a beleza desse planeta, o nosso planeta. E a gente vai começar a trazer atenção para a parte de cima da nossa cabeça. E imagina que você está abrindo a sua cabeça e deixa uma luz muito linda, uma luz branca, com um pouco de dourado, entrar pela cabeça. Deixa essa luz é uma luz de paz, é uma luz de amor, é uma luz de transformação. Deixa essa luz entrar e dar um banho na sua mente. E trazer paz e calma para a sua mente. E deixa essa luz descer um pouquinho mais para os olhos, para a boca, a língua, pescoço, os ombros, os braços, as mãos, o peito, a barriga, as costas, a coluna, os quadris, as pernas, joelhos, tornozelos, os pés, todas as células do corpo recebendo essa luz branca com um pouco de dourado, essa luz de amor, de paz, de transformação. Todas as células do corpo em meditação. E traz atenção agora para o seu coração. E olha para o planeta. E começa a mandar pelo coração, começa a mandar essa luz do seu coração para o planeta. E imagina essa luz chegando. Chegando no seu apartamento, na sua casa, no seu país, no seu bairro, né? Na sua cidade, no seu país. E todas as pessoas e todos os animais que moram na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, estão recebendo essa luz linda. Imagina que a luz está expandindo para os países que são perto do seu país. E aí os países que são um pouquinho mais longe. Os países que você conhece e os países que você nunca ouviu falar. As pessoas que parecem com você, que falam sua língua, e as pessoas que são super diferentes. as pessoas com que você concorda e as pessoas com que você não concorda, as pessoas que você entende, né, e as pessoas que você não entende. Todas elas, todos os animais, todos os insetos, todos os seres nessa terra recebendo essa luz branca e dourada. E até todos os germes e as vírus no nosso mundo recebendo. Mesmo essa vírus com que a gente está trabalhando nesse momento, a coronavírus, recebendo essa luz de transformação, essa luz de paz, essa luz de amor. Respirando. Respirando, sentindo a inalação, a exalação. Continuando a mandar essa luz linda, brilhante, para o nosso mundo inteiro. E aí começa a imaginar todas as situações complicadas no nosso mundo começando a mudar. Imaginando saúde. Imaginando a cura de todas as situações onde as pessoas se acham em pobreza, abundância para toda a humanidade. Imaginando as guerras acabando e paz entrando para o nosso mundo inteiro. Imaginando todos os seres nesse planeta em paz. E continua a trazer a sua energia de amor, de transformação para o mundo. Imagina todos os seres no mundo se sentindo seguros, as pessoas, os animais, os insetos, as árvores, as águas, as plantas, completamente seguros, em paz. Com saúde e vivendo com abundância e amor. Imagina essa luz pura entrando no nosso planeta inteiro. O amor para todos os seres. Felicidade para todos os seres na nossa Terra. Mais 3 expirações. E aí imagina a sua nave espacial voltando para a Terra. Voltando para o seu país, para a sua cidade, para o seu apartamento, para a sua casa. E sente os seus pontos de contato de novo, no seu sofá, na sua cadeira, sua cama. Começa a reparar os sons na sua casa, na sua rua. Começa a reparar os sons à sua volta, na sua casa, na sua rua. E se não tiver som, repara o silêncio. E aí começa a trazer um pouquinho de movimento para o seu corpo, movimentando a cabeça, os dedos dos pés, os dedos das mãos. Bem devagar, trazendo um pouco de movimento bem suave para o seu corpo. Sentindo a sua energia nesse momento, sentindo todo esse amor, toda essa luz que está dentro do seu corpo. Agradecendo. Agradecendo essa energia que entrou para nos apoiar nesse momento, para apoiar o nosso corpo, nosso sistema nervoso, apoiar o nosso mundo. Estou mandando todo o amor para vocês.